A fechar 25. Dei por mim completamente calmo, meu amigo, com uma imensa vontade de gracejar. Senti a minha voz segura, vi aquelas caras gelatinosas agitarem-se ligeiramente. Eu começava a deixá-los inquietos. Disse tranquilamente coisas inauditas que gelaram a sala, o gabinete, o sujeito do Comitê Central, que estava a tomar notas apressadamente, só lhe apetecia não estar ali. Eu disse que os erros no nosso trabalho tão cansativo eram inevitáveis, que te conhecia há 12 anos, que tu eras leal, que só vivias para o partido, que toda a gente já sabia isso, que temos poucos homens como tu e muitos estupores. O frio que me envolveu parecia ter vindo do polo. No fundo da sala, uma voz estrangulada gritou: Vergonha! Despertou aquelas larvas doentes de medo. Vergonha, vergonha, deviam ter vocês, disse eu, enquanto descia da tribuna, e acrescentei: Vocês são os perfeitos idiotas, se pensam que estão melhor do que eu. Percorri todo o comprimento da sala. Estavam todos com medo que eu me fosse sentar ao lado deles. Encolhiam-se nas suas cadeiras ao ver-me aproximar. Todos aqueles meus colegas. Fui fumar para o bufete, onde resolvi arrastar a asa à empregada. Estava satisfeito. Tremia como varas verdes. Fui detido na manhã do dia seguinte. Sim, disse Ertchov, distraidamente. O que é que ias dizer sobre a minha mulher? A Vália tinha acabado de comunicar ao gabinete da célula que ia pedir o divórcio, que queria lavar a desonra involuntária de, sem o saber, ter sido casada com um inimigo do povo, etc., etc. Tu conheces estas fórmulas? E ela tinha razão, a Vália queria viver. Não tem importância. Mais baixo, Ertchov acrescentou. Talvez tenha feito bem. E o que é feito dela? Ricciotti fez um gesto vago. Não sei nada a esse respeito. Está no Kamchatka, imagino, ou em Altai. E agora? Olharam um para o outro através do cansaço, a luz incolor do dia, revelando em ambos um espanto sombrio, uma tranquilidade devastada, simplificada. Agora, respondeu Ricciotti, é preciso ceder, Maximka. Resistir não serve de nada, sabes isso melhor do que ninguém. Podes obrigar-te a sofrer como um danado, mas o fim será o mesmo. E ainda por cima é inútil. Cede. Ouve o que te digo. Mas ceder a quê? Confessar que sou um inimigo do povo? O assassino do Tulayev? Um traidor e não sei que mais? Repetir esta ladainha de epilético embriagado? Confessa, irmão. Isso ou outra coisa, tudo o que quiserem. Para começar, poderás dormir. E depois talvez tenhas uma pequena hipótese. Uma hipótese muito pequena, quase nula, cá para mim. Mas não há mais nada a fazer. Maximka, tu és mais forte do que eu. Mas eu tenho um raciocínio mais político. Tens de convir. É assim, garanto-te. É preciso que assim seja. Ordenado. Como se ordena a destruição de uma turbina. Nem os engenheiros, nem os operários discutem uma ordem. E ninguém se preocupa com as vidas que ela poderá custar. Antes, eu nunca tinha pensado nisso. Os últimos processos não tiveram os resultados políticos que se esperavam. E agora acredita-se que é necessária uma nova demonstração, uma nova limpeza. Sabes perfeitamente que eles não podem deixar veteranos em lugar nenhum. Não nos cabe decidir se o gabinete político está ou não enganado. Está terrivelmente enganado, disse Ertchov, boca calada a esse respeito. Nenhum membro do partido tem o direito de falar assim. Se te enviassem à frente de uma divisão contra os tanques japoneses, tu não discutias. Partias, consciente de que ninguém volta. Tulayev não é mais do que um acidente ou um pretexto. Até estou convencido de que não existe nada por trás deste caso. Que ele foi assassinado por acaso. Imagina. Tens de concordar, todavia, que o partido não pode admitir a sua impotência perante um tiro de revólver vindo, sabe-se lá de onde. Talvez do fundo da alma do povo. O chefe encontra-se há muito tempo no impasse. Talvez esteja a perder o juízo, Talvez ele veja mais longe e melhor do que todos nós. Não considero que ele seja genial, mas sim que tem nítidas limitações. Mas nós não temos outro. E ele só se tem a si mesmo. Massacramos, deixamos massacrar todos os outros. Ele é o único que resta, o único que é real. Ele sabe que quando se dispara contra Tulayev, é ele necessariamente visado. Porque não pode ser de outra maneira. Porque já só ele pode e deve ser odiado. Acreditas nisso? Ricciotti gracejou. Apenas o racional é real, segundo Hegel. Não posso, disse Hertzsprung com esforço. É superior às minhas forças. Palavras ocas. Nem tu nem eu temos forças que nos restem. E depois? Metade dos escritórios do edifício que eles viam pela janela já estava vazia e fechada. À direita acendiam-se as luzes em alguns andares, onde alguém havia de passar a noite a trabalhar. A luminosidade verde dos quebra-luzes alegrava o crepúsculo. Hertzsprung e Ricciotti desfrutavam de uma liberdade singular. Foram refrescar a cara à casa de banho. Receberam um jantar bastante razoável e uma profusão de cigarros. Entreviram rostos quase amigáveis. Hertzsprung deitou-se no sofá. Ricciotti deu uma volta pelo quarto e sentou-se numa cadeira virada de costas. Eu sei tudo o que estás a pensar. Eu próprio já o pensei. E ainda penso. Primeiro, não há outra solução, meu velho. Segundo, assim temos uma pequena hipótese, digamos 0,5%. Terceiro, prefiro morrer pelo país a morrer contra o país. Admito que no fundo já não acredito no partido, mas acredito no país. Este mundo pertence-nos, nós pertencemos-lhe, até ao ponto do absurdo e do abominável. Mas nada disto é tão absurdo ou abominável como parece à primeira vista. É antes bárbaro e desastrado. Praticamos cirurgia à machadada. O nosso governo apara o golpe em situações catastróficas e sacrifica as suas melhores divisões, uma após a outra, porque não sabe agir de outro modo. Chegou a nossa vez. Hertzsprung apoiou a cara nas mãos. Cala-te, já me perdi. Levantou a cabeça com uma expressão sóbria, a boca contraída. Acreditas num quinto do que me estás a dizer? Quanto é que te pagam para me convenceres? O mesmo desespero furioso deixava-os um contra o outro. Tinham as cabeças próximas, encararam-se. Barba de 8 dias, pele macilenta, pálpebras enrugadas, feições desfiguradas por um cansaço interminável. Ricciotti respondeu sem veemência: Não me pagam nada, imbecil. Mas não quero morrer em vão, percebes? Esta hipótese, 0,5%, ou por 1.000, sim, por 1.000, quero arriscá-la, percebes? Quero tentar viver, custe o que custar. E depois, não importa, sou um animal humano, que mesmo assim quer viver, beijar mulheres, trabalhar, combater na China. Atreve-te a dizer que és diferente. Quero tentar salvar-te, percebes? Eu sou lógico. Fizemos isto a outros, agora fazem-no a nós. Bem julgado. A situação ultrapassa-nos, mas temos de continuar até ao fim, percebes? Fomos feitos para servir este regime. Só o temos a ele. Somos seus filhos, os seus ignóbeis filhos. Nada disto é obra do acaso. Será que alguma vez o hás de perceber? Eu sou leal, percebes? E tu também, tu és leal, Maximka. A sua voz quebrou-se, mudou de tom, adquiriu uma nota de ternura. É tudo, Maximka. Não devias ofender-me. Pensa, senta-te. Agarrou pelos ombros, empurrou-o para o sofá e o outro deixou-se cair, inerte. Já era noite. Ouviram-se passos num corredor distante, misturados com o matraquear de uma máquina de escrever. Aqueles sons, esparsos, insinuando-se no silêncio, tornavam-se pungentes. Hertzsprung continuava inconformado. Confessar que traí tudo e todos? que participei num crime contra o qual lutei com todas as minhas forças. Deixa-me em paz, estás a delirar. A voz do seu camarada chegou-lhe de muito longe. Entre eles encontravam-se espaços gelados, onde giravam lentamente planetas negros. Não havia nada entre eles, senão uma mesa de mogno, copos de chá vazios, uma garrafa de vodka também vazia, 1,50 m de tapete poeirento. Homens melhores do que tu e eu já o fizeram antes de nós. Outros hão de o fazer depois. Ninguém resiste a esta máquina. Ninguém deve, ninguém pode resistir ao partido sem se passar para o inimigo. Nem tu nem eu alguma vez havemos de nos passar para o inimigo. E se pensas que estás enganado, enganas-te redondamente. Inocentes, nós, quem é que estás a enganar? Esqueces-te do que nós fazíamos? O camarada alto comissário da segurança poderia ser inocente? O grande inquisidor poderia ser puro como um cordeiro? Poderia ser a única pessoa no mundo que não merecia a bala na nuca que ele distribuía como carimbos a uma média de 700 por mês? Números oficiais, radicalmente falsos. Os números reais nunca chegarão ao conhecimento de ninguém. Cala-te de uma vez, exclamou Ertzhoff, alterado. Manda-os levarem para a minha cela. Eu era um soldado. Cumpria ordens. Basta. Esta tortura não faz sentido. Não. A tortura ainda mal acabou de começar. A tortura está para vir. Estou a tentar poupar-te. Estou a tentar salvar-te. Salvar-te, percebes? Prometeram-te alguma coisa? Eles têm-nos de tal maneira na mão que não precisam de nos prometer coisa nenhuma. O Popov veio falar comigo, sabes? Aquele velho, tolo e gago. Quando chegar a vez dele, hei de ficar bastante contente, nem que seja no outro mundo. Ele disse-me: o partido pede muito de si. O partido não promete nada a ninguém. O gabinete político decidirá, de acordo com as necessidades políticas. O partido também o pode fuzilar sem julgamento. Decide-te, Maximka. Estou tão cansado como tu. Impossível, disse Ertzhoff, com a cabeça nas mãos e as mãos caídas nos joelhos. Talvez estivesse a chorar. Respirava como um asmático. Passou-se um momento devastador. Era bom meter uma bala na cabeça, murmurou Ertzhoff. Claro que sim. Um momento sem cor, mortífero, e nada no seu fim. Dormir. Uma hipótese em mil, murmurou Ertzhoff, do fundo de uma calma da qual não havia recurso. Muito bem, tens razão, irmão. Temos de entrar no jogo. Ricciotti apoiou um dedo frenético no botão da campainha. O apelo autoritário fez-se ouvir, algures. Um jovem soldado do batalhão especial entreabriu a porta. Chá, sanduíches, conhaque. Depressa, hein? A luz azulada do dia esbatia os candeeiros nas janelas do serviço secreto, deserto àquela hora. Antes de se separarem, Ertzhoff e Ricciotti abraçaram-se. Estavam rodeados de rostos sorridentes. Alguém disse a Ertzhoff: a sua mulher está bem, encontra-se em Viatka. Tem um emprego na administração comunal. Na sua cela, Ertzhoff ficou encantado ao encontrar jornais em cima da mesa. Já não lia nada há meses. O seu cérebro trabalhava num vazio, o que por vezes se revelara bastante penoso. Exausto, deixou-se cair na cama. Abriu um número do Pravda num retrato benevolente do chefe. Observou-o durante um longo momento, com esforço, como se tentasse compreender alguma coisa. E acabou por adormecer assim, coberto por aquela imagem impressa. Telefones transmitiam a importante notícia. Às 6h27 da manhã, Tsvereva, acordada pela sua secretária, informou através de uma linha direta o camarada Popov. Ertzhoff confessa. Tsvereva, deitada na sua grande cama de madeira dourada da Carélia, Poisou o auscultador na mesa de cabeceira. Um espelho obliquamente inclinado na sua direção enviava-lhe uma imagem de si própria, da qual ela nunca se cansava. Os cabelos pintados, lisos e compridos, emolduravam-lhe o rosto até ao queixo, numa oval negra quase perfeita. Tenho uma boca trágica, pensou ela, observando a prega amarelada dos seus lábios, que denunciavam vergonha e rancor. Naquela cara com uma cor de cera velha, com rugas cuidadosamente massajadas, ela não tinha nada de verdadeiramente humano, senão os olhos, sem pestanas nem sobrancelhas, que eram de um negro fuliginoso. Na vida cotidiana, a sua opacidade apenas transmitia uma dissimulação suprema. A sós, com o espelho, exprimia um espanto devorador. Svereva afastou bruscamente as cobertas. Uma vez que os seus seios estavam a envelhecer, dormia com um sutiã de renda negra. O corpo revelou-se no espelho, ainda puro nas suas linhas, longo, flexível, sem brilho, como de uma chinesa magra, de uma escrava chinesa dos lupanás de Carbin. As palmas das mãos secas seguiram a curva das ancas. Admirou-se. Tenho um ventre estreito e cruel. Sobre o monte de Vênus não tinha mais do que um tufo árido. Por baixo as pregas secretas encontravam-se tristes e cerradas, como uma boca negligenciada. A sua mão deslizou para aquelas pregas, enquanto o corpo se arqueava, o olhar se velava, o espelho se expandia, enchendo-se de presenças vagas. Ela acariciou-se docemente. Acima dela, num vazio execrável, flutuavam formas indistintas de homens e de mulheres muito novas, possuídas com brutalidade. O seu próprio rosto em transe, com os olhos semicerrados, a boca entreaberta, ganhou vida diante dela por um instante. Ah, eu sou bela! Ah, eu... Um violento tremor sacudiu-a dos pés à cabeça e ela afundou-se na sua própria solidão. Ah, quando será que... O telefone estava a tocar, o silvar enfadonho do velho Popov. Os meus parabéns. A instrução conheceu um grande avanço. Agora, camarada de Svereva, prepare-me o dossiê Rublev. Esta manhã ainda, camarada Popov. Makeev vivia, havia já quase 10 anos, numa humilhação infligida ou engolida. Não conhecia outra forma de governar, senão aquela que reduzia todas as objeções, recorrendo à repressão e à humilhação. A princípio, quando um camarada se encontrava lamentavelmente na tribuna, sob olhares irónicos, num esforço para admitir os erros da véspera, para abjurar os seus companheiros, os seus amigos, os seus próprios pensamentos, Makeev sentia-se incomodado. Filho de uma cadela, pensava ele, não fazias melhor se te deixasses açoitar? Depois das discussões de 1927-1928, um desprezo carregado de escárnio levara-o a atacar os grandes veteranos que se desdiziam para não serem expulsos do partido. De uma forma pouco clara, Makeev sentia-se agora convocado a partilhar aquela herança. As suas imensas zombarias haviam virado assembleias contra os militantes de 1918, que subitamente despojados das suas auréolas, despojados do seu poder, se tinham humilhado perante o partido. Na realidade, perante criaturas medíocres, reunidas apenas com uma preocupação, a disciplina. Com a cabeça roxa, Makeev berrava. Não, isto não chega. Menos conversa. Falem-nos da agitação criminosa na qual tiveram parte nas fábricas. As suas interrupções semelhantes a chicotadas em pleno rosto haviam contribuído bastante para lhe abrir o caminho do poder. Percorreram-o do mesmo modo que o havia escalado, perseguindo os seus camaradas vencidos, exigindo que repetissem sem cessar as mesmas renúncias nos termos mais revoltantes, porque era a única forma que lhe restava de renunciar ao poder, o qual, assim parecia, estava sempre prestes a cair-lhes nas mãos, porque na realidade eles se encontravam isentos dos erros do presente, exigindo que os seus subordinados assumissem a responsabilidade dos erros dele, porque para o partido, ele, Makeyev, era mais valioso, apressando-se por sua vez a humilhar-se, quando uma personagem mais graúda assim o exigia. A prisão mergulhou-o num desespero animal. Na sua cela, escura e baixa, assemelhava-se a um boi que o martelo do Magarefe não conseguira aniquilar por completo. Os seus músculos fortes tornaram-se flácidos, o seu peito peludo parecia oco, uma barba cor de palha desbotada crescia-lhe até aos olhos. Parecia um grande mujique curvado, com os ombros descaídos, um olhar triste e amedrontado. O tempo foi passando, Makeyev foi esquecido. Ninguém respondia aos seus protestos de lealdade. Ele próprio não se atrevia a afirmar uma inocência que tinha mais de imprudente do que de incerta. A realidade do mundo exterior desvaneceu-se. Ele já nem conseguia imaginar a sua mulher, nem sequer nos momentos em que um frenesim sexual se apoderava dele e o deixava prostrado no seu catre, com a carne a latejar, um indício de espuma nos cantos dos lábios. O início dos interrogatórios trouxe-lhe um imenso alívio. Tudo se tornou claro. Não seria mais do que uma carreira desfeita. Não se traduziria em mais do que alguns anos nos campos de concentração do Ártico. E mesmo ali era possível mostrar algum zelo, espírito de organização, obter recompensas. Lá havia mulheres. Exigiram-lhe que admitisse ter levado demasiado longe a aplicação das diretivas de maio, tendo em contrapartida negligenciado intencionalmente as de setembro. Que admitisse ser responsável pela redução das sementeiras na região. Que reconhecesse ter nomeado para a direção da agricultura funcionários posteriormente condenados como contrarrevolucionários. Ele próprio os tinha denunciado. Que reconhecesse ter desviado para seu uso pessoal, para comprar peças de mobiliário, fundos destinados à instalação de uma casa de repouso para trabalhadores da terra. Era uma questão discutível, mas ele não a discutiu. Antes, aquiescendo. Era tudo verdade. Podia ser. Devia ser, então, camarada. Se o partido assim o exige, estou pronto a aceitar tudo. Um bom sinal. Nenhuma das acusações era passível de pena capital. Permitiram-lhe ler velhas revistas ilustradas. Acordado certa noite de um sono profundo, conduzido ao interrogatório por caminhos desacostumados, elevadores, pátios, caves bem iluminadas, Makeyev deparou subitamente com novos perigos. Uma severidade terrível dissipou todas as dúvidas. Makeyev reconhece ter sido o organizador da fome na região cuja administração lhe foi confiada pelo Comitê Central? Makeyev fez um sinal de assentimento. Todavia, a fórmula era bastante inquietante. Evocava processos recentes. Mas que mais lhe podiam perguntar? De que outras coisas poderia ele próprio acusar-se, se não daquelas? Em Kurgansk, ninguém duvidaria da sua culpa. E o gabinete político ficaria isentado de responsabilidades. Está na altura de nos apresentar uma confissão mais pormenorizada. Aquilo que nos esconde revela o inimigo irredutível no qual se transformou para o partido. Sabemos tudo. Está tudo provado, Makeyev. Irrefutavelmente. Os seus cúmplices confessaram. Diga-nos, qual foi a sua parte na conspiração que custou a vida do camarada Tulayev? Makeyev baixou a cabeça o antes, a sua cabeça sem forças, tombou-lhe sobre o peito. Os ombros descaíram, como se ao escutar aquelas palavras, toda a substância se tivesse esvaído do seu corpo. Um buraco negro diante dele, uma cave, uma sepultura, e nada mais a dizer. Ele não conseguia falar, não conseguia mexer-se. Olhava estupidamente para o chão. Acusado Makeyev, responda: está a sentir-se mal? Se o tivessem espancado, não teriam conseguido quaisquer resultados. O seu corpo enorme parecia ter tanta consistência como uma saca de trapos. Levaram-no, trataram-no, devolveram-lhe um pouco do seu aspecto habitual, fazendo-lhe a barba. Ele não parava de falar consigo mesmo. A sua cabeça assemelhava-se a uma caveira, alta, cónica, com maxilares proeminentes, dentes de carnívoro. Certa noite, já recomposto do primeiro choque nervoso, foi novamente levado para ser interrogado. Caminhava com passos débeis, com um peso no coração, as forças que ainda lhe restavam sumindo-se à medida que se ia aproximando do gabinete. Makeyev, temos um depoimento esmagador contra si, no caso Tulayev, o da sua mulher. Impossível. A imagem bizarramente irreal da mulher, que fora real para ele numa outra vida, numa das vidas anteriores que se haviam tornado irreais, trouxe um clarão de firmeza às suas feições. Os seus dentes luziram malevolamente. Impossível! Ou então ela está a mentir porque a torturaram. Não lhe cabe fazer acusações, criminoso Makeyev. Continua a negar? Nego. Então escute e ganhe vergonha. Ao saber do assassínio do camarada Tulayev, você exclamou que já estava à espera dessa notícia, que era muito bem feito, que fora ele e não você, o organizador da fome na região. Tenho as suas afirmações textuais. Quer que lhes leia? Isto é verdade? É falso, respondeu Makeyev a meia voz. É tudo falso. E a recordação emergiu misteriosamente da escuridão interior. Alia, o seu rosto lamentavelmente inchado pelas lágrimas, segurava entre os dedos trêmulos a dama de copas, gritava, mas a sua voz sibilante e sem fôlego mal se fazia ouvir. E tu, traidor mentiroso, quando é que te vão matar? O que é que ela teria pensado? O que lhe teriam sugerido, pobre desgraçada? Tê-lo ia denunciado para o salvar ou para o desgraçar? Inconsciente. É verdade, disse ele. Tenho de explicar que é mais falso do que verdadeiro. Falso, falso! Seria completamente inútil, Makeyev. Caso você ainda tenha uma pequena hipótese de salvação, esta reside numa confissão total e sincera. A recordação urgente da sua mulher tinha-o reanimado. Voltou a ser ele mesmo, sarcástico. Como as outras, não é assim? Está a falar de quê, Makeyev? O que é que se atreve a pensar, contra-revolucionário Makeyev, traidor do partido, assassino do partido? Nada. Perdeu novamente o ânimo. De qualquer modo, este talvez seja o seu último interrogatório. Talvez o seu último dia. A decisão poderá ser tomada esta noite, Makeyev. Está a perceber? Levem o acusado para a sua cela.